A contramão do sistema, aqui estou eu. Aqui estou eu. Firme na denúncia contra os opressores e seus fantoches, que são chamados de MCs. Que narra ostentação no país da fome. Aê, falso MC, dá uma olhada lá nos fundão. Olha os meninos descalços nas ruas de terra. Bem contrário de suas letras, né? Finge que tá tudo bem, cantando alegria. Estoura champanhe e faz um brinde à nossa realidade. Mas aproveita, aproveita porque o tempo é curto. Estoura champanhe, vai que o moleque nasceu. Mais um guerreiro periférico de cor preta sou eu. Em meio às trincheiras do pó, as balas que tiram a vida. Em meio ao preconceito, covardia da polícia. Sobrevivi pelos campinhos de terra, eternizado nas minhas letras, sempre, sempre a favela. Sem esta artista da Globo, também nem boy emicida. Prefiro ser comparado a talibã terrorista que vai dar bote no sistema, derrubar avião. Agora cês têm motivo pra mandar intimação e me levar pro depatri, me algemar na cadeira. Pique tortura nazista, situação rotineira. Cê tá fudido, neguinho, alicate no dedão. Depoimento é assim, choque no meu coração. E quem diria, madame, é onde os psicopata aprende bem a lição e vai testar na sua casa. Bagulho é louco e desde cedo eu sei o que é ser torturado, não pelos homens da lei, mas por um pai alcoolizado, também sem instrução. Sorte dele que conhecia Deus antes do oitão. Se não, já era pra eu ter afogado na privada. Quem era pra dar exemplo e não os tapa na cara? Por Deus também que cresci e aprendi a viver atencioso aos livros, informação não PT. É consequência da vida que levo desde criança. Acostumado ver os pais aqui perder a esperança ao ter o filho embarcado no sonho da ilusão que é pregado pelo MC Funk Ostentação. Acho que nem mais se lembram o que passamos aqui. O que importa é fazer som pra playboyzada curtir. Não é inveja dos seis, pois cada um no seu corre. Mas se moscar na minha reta, eu meto a mão no seu cofre. Vou correndo pra favela lá fazer alegria, aonde a fome é real, muita barriga vazia. Aciona a rapa pro churrasco que hoje eu vou bancar. Aqui quem liga é Matheus Barbosa, então nós que tá. Estoura champanhe, vai que o moleque nasceu. Mais um guerreiro periférico de cor preta sou eu. Em meio às trincheiras do pó, as balas que tiram a vida. Em meio ao preconceito, covardia da polícia. Estoura champanhe, vai que o moleque nasceu. Mais um guerreiro periférico de cor preta sou eu. Em meio às trincheiras do pó, as balas que tiram a vida. Em meio ao preconceito, covardia da polícia. Sobrevivi e mais não sei até quando. Suportarei a opressão de quem está nos matando. Às vezes dá vontade mesmo de pegar na quadrada, jogar moeda pra cima, invadir a agência bancária. Sair trocando igual um dia eu vi na televisão, que só tá aí pra alienar a sua mente. Então, não vem dizer aqui que eu sou capaz de imaginar atrocidade que o sistema podre joga no ar. Passa em horário nobre, criança tá assistindo o Big Brother Brasil, contaminando do seu filho. Não chore então quando cê vê sua querida filhinha se reganhar nas baladas, depois voltar de barriga. Confesso que me iludi na minha infância, moleque, comerciando a droga que o país oferece. Mas deixa quieto essa fita, não vale a pena citar. Se por aí tem um monte na espreita pra me julgar, então eu sigo na minha, sempre de boca calada. Falar demais te complica, não volta vivo pra casa. Eu também tenho minha fé, acredito. Acredito num criador, um pai que habita no céu, me deu o dom de compor. Sai pra lá com seu dinheiro, boy, não vai me comprar. Sou a vingança do excluído, programado pra tá na linha de frente do gueto, na mão empunhando a lança. Pois a bandeira do rap nacional é a esperança. E os que se perderam brincando de MC, contaminando a visão dos que estão por aí. Se sua meta é acumular dinheiro, então é o seguinte: vai cantar sertanejo, carai, levar seus ouvintes. Deixar o rap pra favela, que sem ele nós morre. A fé em Deus é necessária, muito amor, molecote. Muito amor, molecote.